envolvente, o ritmo quente, uma mina caliente, malícia na mente, assim que é, assim que nós gosta, uma bela mulher e um vinho da hora, elô, elô, descanso gatilho, parece miragem, veja só isso, aqui na quebrada tem várias princesas, uma par de donzela, classe A, firmeza, não vou me iludir, não vou me empolgar, deixa a lua brilhar, vamos ver no que dá, pro bom entendedor, é letra, vagabundo é vagabundo e elas não aguentam, irmão, fica ligeiro, são vários olhar, mas só na solteira, cê pode colar, não tem pra Gisele, nem pra Cicarelli, favela é favela, saúde moleque, favela é favela, aqui é o lugar, na hora H, tem que representar, chama elas pra cá, convida elas rapar, deixa elas colar, deixa elas suar, no calor de mil graus. Aí é fatal, ela diminui sai, os nego passa mal. Muita calma, parceiro, cê vai chapar. Muda os olhar, senão ela vai secar. Deixa ela causar, ela sabe que pá. Remundão, remundão, não vai acabar. Ela quer curtição, ela quer emoção. Balinha não, desce um vinho do bom, irmão. Ela sabe que fascina, ei mina. Você sabe quem domina, quem chega chegando, quem te pega pegando. Você lança o olhar e eu só registrando. Sem jura de amor, só prometo calor. Sem caô, pelo amor, vou te dar maior valor. Sem simpatia, sem pornografia, só na ideia, mina, te levo pra pista. Favela é favela, aqui é o lugar. Na hora H, tem que representar. Chama elas pra cá, convida elas pra pá. Deixa elas colar, deixa elas suar. Centro favela, o baile te espera. É por vocês que o DJ representa nas festas. É vocês que faz lotar o salão. Só o som e a pista não motiva os ladrão. Deixa ela dançar, deixa ela brilhar. Deixa ela sorrir, deixa ela gritar. Deixa ela pensar, que manda e desmanda. E mostra quem é quem à noite na cama. Da pele cor da neve ou queimada de sol. Escura como a noite, já joguei o anzol. Tem que saber, senão a linha quebra. Mais atitude, poucas ideias, não sobe e desce, na quebrada ela causa, não sobe e desce, em qualquer caminhada, palmas, palmas pra vocês, meu bem, chega, chega, vem com nós que tem, favela é favela, aqui é o lugar, na hora H, tem que representar, chama elas pra cá, convida elas rapar, deixa elas colar, deixa elas suar, favela é favela, aqui é o lugar, na hora H, tem que representar, chama elas pra cá, convida elas rapar, deixa elas colar, deixa elas suar.